Sempre dizendo pra não sermos quem somos. Opiniões vazias geram atitudes frias, fake news que reproduz discursos anacrônicos. Diz que a cultura do povo daqui é indecente, que o país não vai pra frente porque a gente não entende o seu maldito inglês. Sorry, not sorry. Querem nos colonizar outra vez. Em pleno século XXI, América Latina, oligarquias, carnificinas. Corre nas nossas veias, corre das nossas mãos. O mesmo sangue que corre nos genocídios desse chão. É realidade nua, realidade crua. Realidade é gente dormindo na rua. Realidade é fogo na Amazônia e bala em todo aquele que se obstrua. Que o ser humano brilhe, cante, conte. Que beba de todas as fontes. Antes de confrontar existências alheias, se confronte. Imagine que o ódio é um rio. E ao invés de ser um barco, decida ser a ponte. Que o ser humano brilhe, cante, conte. Que beba de todas as fontes. Antes de confrontar existências alheias, se confronte. Imagine que o ódio é um rio. E ao invés de ser um barco, decida ser a ponte. Karma. A poesia é arma, a luta é contra um sistema que produz desigualdade, fome, desespero.